esse gado por companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos. Enche de trevas a natureza. Tudo por quê? Só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, pra uma casa de saber. Lá da serra mandaria lá pra cima todo amor que há na terra, porque o moreno vive louco de saudade só por causa do veneno das mulheres da cidade. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Chega a hora de ir embora, você reclama, me chama de amorzinho, me faz carinho e me põe na cama. Com desejo que te pise muito feliz, a gente se ama. Por causa dessa mania, você já me pôs em fria. Eu vim pra ficar um dia, estou aqui quase uma semana. Já tentei ficar distante dessa gostosa paixão, mas a malvada saudade invadiu meu coração. 15 dias sem te ver, eu cheguei à conclusão que sem você sou um homem derramado na paixão. Existe bicho leva e traz, que você faz o que quer de mim. Eu já entrei no seu jogo, você põe fogo em meu estupim. O desejo me esquenta, a paixão aumenta e não tem mais fim. Me prendo em seu feitiço, esqueço meu compromisso. Eu posso até morrer disso, mas é gostoso viver assim. Já tentei ficar distante dessa gostosa paixão, mas a malvada saudade invadiu meu coração. 15 dias sem te ver, eu cheguei à conclusão. E sem você sou um homem derramado na paixão. As melhores, ao sertanejo. A gente quando é jovem não enxerga as coisas que a vida quer mostrar. A gente quando é jovem não aceita conselhos que os mais velhos querem dar. A gente quando é jovem acredita que o mais velho tem a mente ultrapassada. Depois o tempo passa, vem a dúvida, quando tem que andar sozinho pela estrada. Se eu pudesse escutar a voz do velho, se eu pudesse perguntar o que fazer. Mas o velho se calou e foi embora, e não pode mais voltar pra responder. Que falta tem me feito a voz do velho? Agora não me canso de dizer. E o tempo não tem jeito de voltar. Agora não adianta arrepender. A gente quando é jovem não espera encontrar as curvas mal sinalizadas. E às vezes sem querer erra o caminho, quando bate a solidão na encruzilhada. Se eu pudesse escutar a voz do velho, se eu pudesse perguntar o que fazer. Mas o velho se calou e foi embora, e não pode mais voltar pra responder. Se eu pudesse, se eu pudesse perguntar o que fazer. Mas o velho se calou e foi embora, e não pode mais voltar pra responder. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu

essas quatro meninas tá me deixando chorar. De janeiro a dezembro, de ano novo ao Natal, eu dedico meu amor para as quatro em parte igual. Todas por mim são amadas, nenhuma fica zangada. E eu falo pra moçada, ser direito não faz mal. A morena e a loirinha, a mulata e a escurinha, paixão da vida minha. Sucesso na voz aqui do Gino e Geno, quatro tipos de mulher. Ainda vem morar comigo, Adair Cardoso, Alain Aladim, Castigo. Também tivemos Franguinho na Panela com César e Paulinho. Daqui a pouquinho a gente volta, segura aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. É o nosso baú de sexta-feira aqui na sua estação de rádio preferida. E é sempre bom abraçar você, amigo ouvinte. Você que está no seu trabalho, está na sua loja, está em casa, está aí de boa, está curtindo a nossa rádio pela internet também. Aquele abraço, viu? Obrigado pelo carinho de você. Está sempre ouvindo a gente aí, tá bom? Aqui na comunicação tem um amigão de sempre, o Elbert Andrade. É bom demais ter você comigo. Tá chegando mais uma moda? Tem Rick e o Renner. Depois tem Milionário e José Rico, 1984, Minha Última Canção. Eu quero teus olhos, quero teu olhar. Eu quero tua boca, quero te beijar. Eu quero a certeza de que você vem no sol, na beleza de um dia zen. Eu quero a grandeza de um amor perfeito. Eu quero escrever teu nome junto ao meu. Eu quero meu corpo sempre junto ao teu. Cantar a canção que vai te seduzir, ser tua promessa e te ver me cumprir. Eu quero a grandeza de um amor perfeito. Eu quero brindar com você o encontro de dois corações. Poder caminhar com você o caminho das paixões. Eu quero brindar com você o encontro de dois corações. Poder caminhar com você o caminho das paixões. Eu quero uma estrela, mas te dou o céu. Eu quero teu doce, mas te dou meu mel. Eu quero que sonhe, que seja comigo. Eu quero uma vida que seja contigo. Eu quero a grandeza de um amor perfeito. Eu quero escrever teu nome junto ao meu. Eu quero meu corpo sempre junto ao teu. Cantar a canção que vai te seduzir, ser tua promessa e te ver me cumprir. Eu quero a grandeza de um amor perfeito. Eu quero brindar com você o encontro de dois corações. Poder caminhar com você o caminho das paixões. Eu quero brindar com você o encontro de dois corações. Poder caminhar com você o caminho das paixões. Eu quero tudo que esse amor quiser, que dure as quatro estações. Eterno enquanto tiver o fogo que aquece as paixões. Eu quero brindar com você o encontro de dois corações. Poder caminhar com você o caminho das paixões. Eu quero brindar com você o encontro de dois corações. Poder caminhar com você o caminho das paixões. Eu quero brindar com você o encontro de dois corações.

perguntar. Hoje que se forma e se faz doutor, onde está papai? Perguntar, hoje estou disposta a falar a verdade. Seu pai não morreu, anda por aí na mesma cidade. Se ele perguntar, vai saber que homem, que é homem, não mata um filho. Eu parti pra luta, fui lavadeira, enfrentei a vida, mas ganhei a guerra, pois dessa terra chora tanto, mamãe me diz. Eu vou lhe explicar que nunca até hoje fui tão feliz. Jaine, dia de formatura, que música bonita. Aí ouvimos o Rio Negro Solimões, Frio da Madrugada. João, Victor e Rafael, Mato a Cobre, Mostra o Pau. Eita, ai, ai, ai, né? Minha Última Canção, Milionário José Rico, O Caminho das Paixões, canção do Rick e o Renner, fechou aqui esse bloco. Já, já, muito mais músicas. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Está de volta. Você está ligado aqui na sua rádio preferida e sempre recordando os modão, nosso baú sertanejo. Agora vem Lourenço Lorival, Um Ano de Saudade. Depois, Chico Rei Paraná. Saudoso Chico Rei. Chico Rei Paraná, a música Fruto Proibido. Hoje está fazendo um ano que eu estive aqui. Hoje está fazendo um ano que eu te conheci. Durante todo esse tempo, eu te guardei no pensamento. 12 meses de saudade, não te esqueci. Vejo que você ainda continua a mesma. Ainda muito mais bonita e sempre